derrama tua bênção sobre mim. É muito bom te louvar, Pai, minha vida pertence somente a ti. Sei que consegui, o diabo venci, o laço de morte feito pra mim foi desfeito, não surtiu efeito, continuo do mesmo jeito, te buscando em segredo. Sei que muitos pensavam ser mentira buscar tua face, às vezes com vergonha fui até um covarde, mas o Senhor me mostrou a direção correta. Minha vida é como se fosse uma Bíblia aberta. Falo sem medo de errar, com certeza aprendi com Cristo. Em qualquer canto que eu chegar, seu evangelho anuncio. Falo da obra grande que o Senhor fez comigo, do mundo do crime renascido pra vergonha do inimigo. Ande com Deus em amor, tendo em Cristo sua vitória. Sua vida com Ele a cada dia se renova. Jesus com certeza quer te abençoar, mudar seu modo de ser. Vida nova Ele quer te dar. Sei, falo de tudo que eu acho e não me calo. Meus próprios amigos já me julgaram, com rap eu não paro. Pelo contrário, pra Jesus eu continuo a cantar, exaltar o nome de Deus e evangelizar. Pense em tudo que o mundo oferece, veja a sua proposta. É traição, perdição, mundo do crime, mundo da droga. Com certeza isso vai te fazer sofrer. Jesus Cristo ou o diabo, você pode escolher. Jesus Cristo vem agir, derrama sua bênção sobre mim. Eu quero ver a sua glória aqui. Derrama sua bênção sobre mim. Forte a missão, é duro, mas continue, irmão, em oração, louvando a Deus por sua conversão. Sem demora, lhe digo agora, Deus dá vitória, restauração no coração, receba a sua glória. Você quer mudar, você quer sair, mas nunca consegue entender por que chega ao sofrimento sem ter a vez o porquê. Rotina continua e você leva a vida pra frente, sem Deus no coração e mais bagulho na mente. Torpedo ardente, consumiu, não sabe nada de Deus, mesmo drogado, eu te falo, será que você esqueceu? Jesus te ama e só quer te ver feliz para sempre, abençoando. Será? Você entende? Entenda de uma vez por todas que você foi escolhido pra ser um vencedor, abençoado por Jesus Cristo. Eu sei que a vida é dura também, que a fissura retém a sua imagem desse outro lado escuro. Eu já passei por isso e hoje eu sei bem o futuro de quem pratica violência sem ter ao menos escudo. Eu não fico mudo, não, quero ver mais absurdo. Fogo de Deus, desça em vida pra salvar os frutos. Então que tal, irmão, só pensa em você, não jogue sua vida fora. Jesus gosta de você, mesmo sendo ladrão ou sendo noiado. Pra Jesus são todos iguais, não existe um aperfeiçoado. Irmão, quero que saiba que Jesus Cristo, Ele existe, Ele está aqui. Mano, saia dessa areia, venha conferir, se você não acredita, Ele prova-te. Saia dessa areia, venha com Jesus ataque, suma dessa areia, vença logo esse combate. Venha pra Deus que com certeza não haverá nenhum lamento. Pelo contrário, Ele é o antídoto pro seu sofrimento. Esqueça o relento, saia desse chão sangrento. Deus é o antídoto pro seu sofrimento. Deus é o antídoto pro seu sofrimento. Jesus Cristo vem agir, derrama sua bênção sobre mim. Eu quero ver a sua glória aqui. Derrama sua bênção sobre mim.